A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova nesta tarde e neste início do ano de 2017. Somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que vai dar início ao 14º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Cá estamos animados neste início de segundo período e neste início de ano civil. Ao longo do programa, vamos ouvir a boa sugestão musical de João Oliveira. O ano 2016 está a chegar ao fim e o YouTube divulgou os vídeos de música mais vistos pelos portugueses. Esta contagem foi realizada segundo o maior número de visualizações em Portugal. A preferência musical por temas internacionais é notória, visto que a lista apresenta apenas um single nacional, Break of Dawn, de Nelson de Freitas, a música de 2016 mais ouvida pelos portugueses. Can't see myself without you. Can't see me. I would be acting a fool. I would be acting a fool. Hey, mama, feeling for your love and don't stop her. Put that thing on me harder. On me harder. Hey, mama, you set the place on fire. Got my thing rising higher. Rising higher. Till the break of dawn, we'll be loving, eh. We'll be touching, eh. We'll be rocking, eh, eh. Till the break of dawn, kissing on you, eh. Touching on you, eh. Ain't no stopping this. Till the break of dawn, over time. I'm putting in overtime just to keep that pretty smile upon your face. Overdrive, engines running on overdrive. And we're compatible, seems like you were built just for me. Hey, mama, mama, feeling for your love and don't stop us. Don't stop us. Put that thing on me harder. On me harder. Hey, hey, mama, hey, mama. Set the place on fire. On fire. Got my thing rising higher. Rising higher. Till the break of dawn, we'll be loving, eh. We'll be touching, eh. We'll be rocking, eh, eh. Till the break of dawn, kissing on you, eh. Touching on you, eh. Ain't no stopping. Tell me, so you miss me when me gone. Baby, tell me, say you want to hold me on. You can't believe every girl in the world could have never steal me, cause you are the only one. I'll win the day cold, you are for me, son. Give me a daughter, me give you a son. It's all about you, like me said in the song. Best friend, yeah, me link, baby, you are me done. To the break of dawn, baby, let me climb on you. To the break of dawn, me never get a girl like you. To the break of dawn, wind it, balance and align it. Wind it, wind it. Be a big girl, just balance and align it. To the break of dawn, we'll be loving, eh. We'll be touching, eh. We'll be rocking, eh, eh. To the break of dawn, kissing on you, eh. Balance and align it, eh. Ain't no stopping. Continuamos com as entrevistas aos coordenadores do clube, dos clubes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Temos hoje connosco a coordenadora do Clube de Jornalismo, professora Lúcia Turgal. Bem-vinda ao nosso clube, Lúcia. É um prazer ter-te por cá. Obrigada, o prazer é meu também. Aliás, no caso da tua família, já todos cá vieram. O marido várias vezes, ainda hoje vai ser novamente citado pela apresentação do livro na nossa escola. Já veio cá, todos, tem vindo todos os anos, como tu sabes. E a filha, inclusivamente, já fez parte deste clube. Portanto, só te faltava... Só faltava eu mesmo. Exatamente, a professora Lúcia vir até nós. E ela vem na qualidade de coordenadora do Clube de Jornalismo. Gostaria então que nos falasses um pouco deste clube, no fundo apresentar este clube, o que é que se faz por lá. Olha, antes de mais, deixa-me cumprimentar os ouvintes da Rádio Boa Nova e desejar um bom ano a todos. Um bom ano, com muita saúde, com aquele clichê, mas que de facto é verdadeiro e é aquilo que nós sentimos. Com saúde, com muitas alegrias a nível profissional, pessoal, enfim, com tudo bom. Muito bem. Então agora, relativamente à tua questão, Célia. Clube de Jornalismo. O Clube de Jornalismo. Apresenta-nos o clube. Ora, o Clube de Jornalismo existe, creio eu, este é o terceiro ano que está a funcionar. Eu faço parte dele só desde o ano passado, portanto, do ano letivo 2015-2016. E tem funcionado, modéstia à parte, muito bem. Muito bem neste sentido. Temos realmente sentido uma colaboração muito empenhada de todos os elementos da comunidade educativa, nomeadamente desde pais, encarregados de educação, alunos, professores, assistentes operacionais, assistentes administrativos, enfim, de toda a comunidade educativa. Temos sentido realmente um grande empenho e uma importante colaboração de todos, não esquecendo, obviamente, os alunos que fazem parte do clube. Eu falo desde a altura em que, de facto, integro esta equipa, desde o ano passado, em que já o ano passado tínhamos uma equipa constituída por 12 ou 13 elementos, com alunos que estavam no 8º e no 9º anos, e este ano esses alunos perseguem-nos, no bom sentido. Continuam, portanto, mesmo no 10º ano, mesmo já mais crescidinhos, portanto, continuam a fazer parte do clube e a acompanhar-nos de forma empenhada e muito responsável. Fala-nos da mais-valia para estes alunos da integração e da participação neste clube. O que é que eles ganham? Portanto, dos alunos que fazem parte do clube. Eu julgo que é importante. O que é que eles ganham? Ganham alguma vontade, e nós sabemos que hoje em dia é pouco em alguns alunos, para a escrita, porque eles fazem exercícios de escrita aqui com o jornal. É evidente que a maior parte dos textos não são feitos por eles, evidentemente, mas eles também colaboram e também fazem textos, preparam entrevistas, por exemplo. As perguntas são elaboradas por eles, portanto, as perguntas e entrevistas que surgem aqui no jornal. Eles contactam pais, contactam encarregados de educação, contactam professores, ou seja, solicitam também a colaboração de todos esses elementos da comunidade educativa, e espero que com tudo isto eles fiquem com vontade, portanto, de ler e de escrever mais, que é uma coisa que nós notamos que falta muito aos nossos alunos hoje em dia. Sem dúvida. Diz-nos resumidamente como é que se processa o trabalho para a elaboração do jornal, porque o Clube de Jornalismo existe para levar a cabo o Mega 5. Correto. Que temos normalmente 3 edições por ano. Isso mesmo. Como é que se processa este trabalho? Olha, então é assim, portanto, como disseste bem, o jornal sai, portanto, é um jornal por período, e no início de cada período, a equipa do Clube de Jornalismo, eu estou aqui, mas não trabalho sozinha, como é evidente, portanto, tenho colegas minhas, nomeadamente a professora Alice Duarte, a professora Isabel Isidoro, a professora Diolinda Lucas e a professora Teresa Batista. Portanto, a professora Teresa Batista que está mais com a parte técnica, digamos, e gráfica do jornal. Portanto, isto é um trabalho de equipa, e depois os alunos também que fazem parte desta equipa. Como é que nós funcionamos? No início de cada período reunimos, há uma reunião em que vamos definir, digamos, a política editorial do jornal. Definimos a política editorial, isto é, os dossiês que queremos abordar, evidentemente, e são vários dossiês. Determinamos sempre um tema, e eu aí confesso o meu pecado, um tema sempre assim mais relacionado com a história, e então determinamos um tema por período que tem a ver ou com comemorações. Por exemplo, o período que passou, um dos temas privilegiados foi sem dúvida o feriado do 5 de outubro, que voltou, e voltou muito bem, portanto, que tinha sido entretanto esquecido, e não é? E agora foi reposto, e então entendemos que era pertinente abordar esse tema. Depois, os dossiês, há dossiês que são previamente, portanto, determinados, e há outros que nos vão surgindo à medida que os colegas nos entregam, portanto, trabalhos, textos. Quero só dizer que o jornal não é só, portanto, um jornal informativo das atividades e dos projetos que se fazem na escola, mas é também, pretende ser, um jornal com artigos de opinião, com artigos que levantem, ou que suscitem, melhor dizendo, discussão, reflexão. Portanto, o jornal também pretende fazer, ou tem a pretensão de fazer esse exercício de reflexão no seio da comunidade educativa. Eu tenho acompanhado os vários jornais que foram editados desde, dizes que estamos no terceiro ano, e realmente a qualidade acho que tem vindo a crescer, e portanto eu acho que cada um supera o anterior, este último, estás de parabéns, a equipa está de parabéns, porque está excelente. Dos textos que eu já li, gostei bastante. Dá uma boa imagem da escola, penso eu, mas também a qualidade do próprio jornal, quer até em termos gráficos, em termos de papel, está um jornal que melhorou bastante relativamente ao ano anterior e até relativamente há 2 anos. Depois temos textos de enorme qualidade, de alguns colegas e de alguns alunos que estão isso aqui mesmo. Neste estúdio. Isso mesmo. Aliás, eu tenho notado que, por exemplo, os alunos, nós apelamos, nós professores apelamos aos alunos que têm a capacidade da escrita e que gostam de escrever e gostam de tratar determinados assuntos, e eu acho que isso também é um incentivo para os alunos, não é? Claro que sim, claro que sim. Aliás, os alunos que têm essa aptidão para a escrita podem ver aqui os seus sonhos concretizados, não é? Pode ser um começo, podem-se descobrir aqui vocações, sim, não é? Isso é para mesmo. A área do jornalismo, da comunicação, enfim, podem-se descobrir aqui vocações e até na área da política, atenção, não é? E mesmo na área da política, porque um dos dossiês que nós fazemos sempre questão de ter e de manter no jornal é precisamente o dossiê da opinião, portanto com artigos de opinião. E que é muito importante, porque sabemos que é muito importante sacudir esta juventude, estes exatamente. Jovens que precisam de ter opinião, de formar opinião, e este é um veículo excelente para isso. Esperemos já que sim. Temos, para este período que hoje começa, já temos uma linha editorial definida? Ou ainda não? Ora, está a ser cozinhada. É assim, vamos reunir amanhã, mas, quer dizer, nós reunimos semanalmente, todas as quartas-feiras, portanto a equipa reúne professores e alunos. Já agora em que horário? Às quartas-feiras, portanto, os professores reúnem no primeiro bloco da tarde e depois o último bloco da tarde reunimos com os alunos, portanto os alunos trabalham connosco no último bloco da tarde, uma questão de organização até em termos de horário, não é? Não é fácil conseguirmos assim um tempinho em que os alunos consigam, digamos, encaixar connosco, mas este ano, de facto, o dia possível foi a quarta-feira. É a quarta-feira. Então amanhã vão reunir e... Amanhã vamos reunir e vamos tentar, portanto, lançar alguns temas. É assim, uma das coisas que já ficou mais ou menos determinado, e lá está, aqui ao nível da história, eu acho que seria pertinente, e a equipa também achou isso, que já foi discutido até no outro período, a questão de abordarmos a Revolução Soviética. 1917, 2017, 100 anos da Revolução Soviética, se calhar poderá ser um tema e que eu acho que os alunos do 9º ano poderão agarrar com alguma motivação, até porque esse conteúdo, essa matéria já foi lecionada no primeiro período. E do 12º? E do 12º, exatamente. Ou qualquer outro que gosta deste tema. Exato. E pode perfeitamente escrever. Aqui apelamos sempre mais à participação dos alunos que estão mais por dentro da matéria, mas não só, quer dizer, podem obviamente participar professores, encarregados de educação, e devo dizer que temos realmente obtido textos quer de professores, quer de pais encarregados de educação e assistentes operacionais e administrativos, textos bem interessantes neste jornal. O que é muito bom. Costumamos também sempre destacar uma figura concelhia. Já tem ideia da figura a destacar no próximo? Olha, por acaso, isso ainda não. Isso ainda vamos ter que determinar. Ainda não temos ideia. A última, ou melhor, do último período do primeiro jornal deste ano letivo foi realmente o escritor holandês, que já não está entre nós, que embora não sendo do concelho, mas já tinha muitos anos do concelho e, portanto, adotou e acho que o concelho também o adotou a ele. Mas agora para este período, ainda não abordámos essa questão, ainda deixo aqui, digamos assim, no ar a expectativa, porque realmente ainda não abordámos essa questão, ainda vamos discutir isso amanhã. Mas brevemente vamos saber. Brevemente irão passamos saber. Essa informação aos alunos e obviamente vai ser passada também aos encarregados de educação. Isso que mesmo. Podem obviamente participar e devem. E devo aqui salientar que tu tens colaborado também de forma muito empenhada connosco nessa solicitação de textos aos alunos e na parte de correção dos textos, a tua participação tem sido muito responsável e muito importante, como aliás não poderia deixar de ser. Pois, e desde já o meu agradecimento em nome da equipa. Eu faço aquilo que acho que é a minha obrigação, como qualquer docente na escola. Eu acho que já está quase tudo dito, verdade? Ou lembras-te mais algum aspecto que queiras acrescentar sobre a importância do jornal? Não, acho que realmente falámos. Ele é o reflexo do que se passa na escola também, desde o pré-escolar até ao 12º ano, não é? Claro. A nossa preocupação desde sempre, desde que nós agarrámos este projeto, foi realmente ter textos criativos, não meras descrições, digamos, de atividades, mas textos criativos, quer dizer, que os textos, mesmo sobre as atividades ou os projetos, não fossem textos meramente descritivos, tanto tipo ao estilo de relatório de atividade, digamos, mas textos criativos, com alguma coisa de novo. E devo salientar que este jornal tem a participação de todos os ciclos, que é um aspecto muito importante, desde a pré até ao secundário. E, aliás, devo salientar realmente a participação também muito empenhada da pré e do primeiro ciclo também, que não podemos esquecer. Obviamente, é o segundo, é aí que tudo começa. E até mesmo, muitas vezes, nos assuntos relacionados com a história, lá está. De uma forma ou de outra, estes, os meninos da pré e do primeiro ciclo, acabam também por colaborar connosco nestes assuntos mais da história, e não só, e noutros, evidentemente. E muito bem, porque é que se incutem bons hábitos. Pois olha, temos muito a agradecer a tua colaboração no nosso programa, e nós estaremos sempre disponíveis para divulgar as atividades relacionadas com o Mega 5, e obviamente nos finais de período fazemos sempre a sua ampla divulgação. Eu agradeço, porque é importante, muitas vezes os pais até podem não ter conhecimento do jornal. Ele ainda está disponível? Está disponível. Nas reprografias das várias escolas do agrupamento? Isso mesmo. Se quiserem adquirir, ainda podem. Exatamente, portanto ele está disponível precisamente nas várias escolas, como disseste, e muito bem. Portanto, e vale a pena adquiri-lo e lê-lo. É um serão. É uma boa leitura. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Até à próxima. Obrigada eu. Agradeço este convite e devo dizer que tens aqui uma equipa muito simpática de meninos que me parecem realmente que te acompanham também já há muito tempo, não é? Alguns já há muito tempo. E que é sempre bom nós sentirmos que a escola, para além dos conteúdos e das matérias, portanto, vai mais além e tem esta parte boa, e nós sabemos que não é fácil conseguirmos alunos para colaborarem connosco, sobretudo devido aos horários muito preenchidos e muito intensos que eles têm. Sim, portanto, estes clubes muitas vezes partem da boa vontade de docentes e discentes, porque eles estão aqui em horário pós-letivo. Isso mesmo. E estão porque querem. Isso mesmo. Deles é obrigado a vir cá. Claro, e, portanto, é claro. Um gosto pessoal que eles têm, claro, evidentemente. Claro. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada também. Foi um prazer. Obrigada. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, desta vez com uma notícia que vem ali de Espanha. Vamos ver se é uma boa notícia. Francisca. O governo espanhol deu a luz verde à construção do armazém para resíduos nucleares no centro de Almaraz. De acordo com o Boletim Oficial do Estado, a resolução de 14 de dezembro de 2016 da Direção-Geral da Política Energética e Minas autoriza a execução e montagem da modificação do desenho correspondente ao armazém temporário individualizado da central nuclear Almaraz, unidades 1 e 2. O processo para a construção do ATI teve início em 18 de novembro de 2015, quando o diretor das centrais nucleares solicitou a autorização para a construção do armazém de resíduos nucleares, com o objetivo de resolver as necessidades de armazenamento do combustível gastos nos reatores. A funcionar desde o início da década 1980, a central está situada junto ao Tejo e faz fronteira com os distritos portugueses de Castelo Branco e Porto Alegre, sendo Vila Velha de Ródão a primeira povoação portuguesa banhada pelo Tejo depois de o rio entrar em Portugal. Portugal manifestou a Espanha sua surpresa perante a decisão de autorizar o armazém para resíduos nucleares em Almaraz. Pediu esclarecimentos e chamou o encarregado de negócios da Embaixada de Espanha em Lisboa ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não é a primeira vez que vem esta questão desta central nuclear espanhola em Almaraz, a cerca de 100 km da fronteira portuguesa. Aliás, lembro-me que no ano anterior o Francisco trouxe esta temática a propósito da questão de termos energia nuclear, centrais nucleares em Portugal para produção de energia ou não. Em Portugal é uma velha polémica, há muitos que acham que não, porque é perigoso. A verdade é que nós temos uma central nuclear, agora com um armazém de resíduos nucleares, a mais ou menos 100 km da nossa fronteira. Portanto, se um dia lá houver um desastre, obviamente o Tejo entra ali em Vila Velha de Ródão, como sabem, portanto se houver contaminação de águas e de solos e do ar, vai chegar cá. Portanto, isto não deixa de ser preocupante em termos ecológicos e não deixa de ser uma preocupação para nós portugueses. Rádio Boa Nova. E a seguir, a sugestão cinematográfica do Pedro Oliveira. Hoje convido os senhores ouvintes a irem ver Cantar. Cantar é uma comédia musical sobre como encontrar a verdadeira estrela brilhante que está em todos nós. Num mundo como o nosso, mas totalmente habitado por animais, Cantar acompanha a vida de Buster Moon, um ativo koala que preside um autor de grande teatro que caiu em decadência. Buster é um eterno otimista, talvez um pouco malandro, que adora o seu teatro acima de tudo e que fará tudo para o preservar. Agora enfrentando o desmoronamento da ambição da sua vida, tem uma última hipótese de restaurar a joia desvanecida às glórias do passado, ao produzir a maior competição de canto do mundo. Emergem assim 5 participantes, um rato que canta tão bem como engana, uma tímida jovem elefante com um enorme receio no palco, uma sobrecarregada mãe com uma ninhada de 25 leitões, um jovem gangster gorila que se quer afastar dos crimes da família, e uma porco-espinho punk rock que luta por ser livre de um namorado arrogante e começar a cantar a solo. Cada animal apresenta-se a Buster acreditando que será esta a sua oportunidade de mudar o curso da vida. Eu estou ótimo, muito obrigado. E você? Illumination apresenta Cantar. Brevemente nos cinemas. Ficamos agora com a rubrica Nós e os Animais, com Inês Brás. Todos os animais deste abrigo foram adotados no Natal. Há quem lhes chame Milagres de Natal, mas a maioria prefere acreditar que ainda existem seres humanos bons. A Human Society of Pigs Peak Region, um abrigo para animais no Colorado, Estados Unidos da América, conseguiu pela primeira vez ter as jaulas completamente vazias. O abrigo partilhou a novidade no Facebook na segunda-feira passada. Os nossos 25 gatos e cães foram todos adotados durante a nossa campanha #HomeForTheHolidays. Apesar de já termos estado perto de conseguir fazer com que todos os nossos animais fossem adotados, na segunda-feira foi a primeira vez que tivemos as nossas jaulas completamente livres, revelou Gwyton Pesley, responsável pelo abrigo de animais, à ABC News. Nem sempre do lado dos animais há más notícias, felizmente. Neste ano novo, recordamos a todos os ouvintes que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sem dúvida. Rádio Boa Nova. Hoje temos mais uma grata visita de um ex-membro do Clube de Rádio, a Inês Pereira. Bem-vinda, Inês. É um gosto rever-te. Olá a todos. Tenho muito prazer em estar aqui novamente. Com muitas saudades do Clube de Rádio. Imensas saudades do Clube de Rádio. Pois a Inês é caloira na Universidade Clássica em Lisboa, no curso de Direito, e tal como o Francisco e o Pedro já fizeram, vem-nos fazer o ponto da situação. Ela foi membro do Clube de Rádio durante 3 anos, agora já é estudante do ensino superior, é outro estatuto, evidentemente, e a Inês vem-nos aqui dizer como é ser caloira em Lisboa, como é que foi a adaptação dela à universidade? Que diferenças é que há, se é que há, entre o ensino superior e o ensino secundário que ela deixou? Então, Inês, como é que te dás por Lisboa? Dou muito bem. Adaptaste bem à capital? Inicialmente, não. Foi um choque para mim, para já porque é uma cidade muito grande. Comparada com Oliveira do Hospital. Exatamente. Também porque fui sozinha. Portanto, não tinha a minha família comigo, não tinha os meus amigos comigo. E fui para um curso muito exigente. Portanto, tu querias? Que eu queria, exatamente. Portanto, estar longe de casa, estar longe dos amigos, estar numa cidade distante, tudo isso também inicialmente não foi muito fácil para mim. No entanto, passado um mês eu já me estava habituada e já não custou nada. E agora já estás perfeitamente adaptada? Perfeitamente adaptada. Olha, entretanto, houve a recepção ao caloiro. Como é que se vive essa parte académica e das praxes em Lisboa? Com pouca intensidade, com muita intensidade? Ser caloiro em Lisboa é completamente diferente de ser caloiro em Coimbra, ou ser caloiro na Covilhã, ou em qualquer outro lugar. Pelo que ouves dos teus colegas, não é? Exatamente, porque eu tenho amigos em várias universidades e eu consigo contrastar isso com eles. Como é em Lisboa? É diferente ser caloiro em Lisboa de ser caloiro em Coimbra, no Porto ou na Covilhã. Nós vivemos da mesma forma, intensamente. No entanto, as nossas praxes são ligadas mais para a sociedade. Por exemplo, uma das minhas praxes foi ao Banco Alimentar. Também tive outras praxes, mas que eram úteis para a sociedade. Não era desagradável, não era falta nem de respeito. Humilhante. Não era humilhante, exatamente. Não era falta de respeito. Nem ridículas, que é o que nós vemos não, muitas vezes. Era completamente diferente. Até em termos de festas e bebedeiras e afins, é completamente diferente. Por exemplo, as festas são muito mais reduzidas, não se vê os excessos que se vêem nas outras faculdades. Quem quer participa, quem não quer não exatamente. Participa. Exatamente. Existe uma grande variedade de pessoas, uma grande variedade de gostos. Há pessoas que são antipraxe e por isso simplesmente nem sequer ligam. Exato, e ninguém os discrimina por isso. Ok, o que me parece muito bem. Adaptação à Faculdade de Direito, obviamente, como tu dizes, uma faculdade exigente, com um grande renome, a Universidade Clássica de Lisboa. Como é que foi a tua adaptação? Foi muito difícil a transição do secundário para o superior? Não foi muito difícil. Por exemplo, em termos de aulas, claramente é diferente ter uma aula no anfiteatro do que ter uma aula onde existe uma maior proximidade com o professor. As matérias são muito complicadas, mas como eu gosto, não me faz grande diferença. No entanto, a quantidade e aquilo volume que tenho, de matéria. O volume de matéria, aquilo que eu tenho saber, as várias línguas que eu tenho que estudar para conseguir ler algumas matérias, é muito complicado. Portanto, o Francisco, que esteve aqui há umas semanas, disse-nos que o volume de matéria está claramente a triplicar. O que é que tu dizes? Eu diria que era muito mais do que triplicar. É? Eu chego a ter que ler cerca de 4 ou 5 manuais para uma cadeira. Tu fizeste cadeiras semestrais. Exatamente. No teu curso são todas semestrais. Não todas, algumas são anuais. As minhas cadeiras são, obviamente, ligadas para a área do direito. Também tenho algumas um bocadinho a ver com a história. História do direito, por exemplo. História do direito português. Também foi uma semestral. Exatamente. Direito romano. São ligadas à história, o que também é muito bom para mim, visto que eu gostava imenso de história no secundário. É um pouco reavivar aquilo que... Já aprendeste. Exatamente. Olha, em termos de exigência, em termos de, daquilo que tu notas que é uma faculdade comparativamente com o secundário, porque tu já tinhas um bom método de estudo. Nós já tivemos aqui a dizer em off que tu eras uma aluna metódica, com bons resultados académicos no secundário, já te organizavas em termos de apontamentos, fazias os teus próprios apontamentos e fazias um trabalho autónomo, ninguém o fazia por ti, portanto eras completamente autónoma. Isso deu-te uma mais-valia para a integração neste mundo académico do ensino superior. Sem margem de dúvida, aquilo que eu consegui obter do secundário e consegui levar para a faculdade foi o meu método de estudo. Tive que o adaptar, claramente, porque é um pouco diferente estar a fazer resumos de um livro de 300 páginas para fazer um livro de 1000 ou 1300. Portanto, nesse sentido, tive que adaptar, obviamente. Mas a diferença é muito grande em termos de exigência, visto que também estamos sozinhos, digamos, numa cidade. As distrações são muito maiores, tem que ser muito mais controle e ter muito bem definidas as prioridades e as nossas finalidades. É diferente, muito exigente, mas estando eu a fazer aquilo que eu gosto, não é difícil para mim. Portanto, não defraudou as tuas expectativas o curso? De modo algum. Estás a gostar muito do ambiente da faculdade? Estou a gostar muito do ambiente. Por exemplo, falaste no anfiteatro. Quantos alunos estão a assistir à generalidade das disciplinas? 400. Realmente, 400 no anfiteatro é diferente de estarem 25 ou 30 numa turma. Sim. Completamente diferente. Portanto, proximidade em relação ao professor praticamente não há. Não existe, não existe. Curioso, os teus colegas que estiveram aqui, que estão em turmas muito mais pequenas, tanto Francisco como o Pedro, disseram até que havia alguma proximidade. Lá está, tem que ver com as diferenças entre as faculdades. Muito bem. Fala-me um bocadinho do teor das tuas disciplinas. Quais são as cadeiras que tu gostas mais? Direito Romano e História do Direito, mas com certeza tens outras já mais precisas e mais próximas do cerne do Direito, nomeadamente Direito Constitucional. Tenho Direito Constitucional. O que é que gostaste mais, efetivamente? Teoria Geral do Direito Civil 1, que é o cadeirão do curso, que temos que usar o Código Civil e resolver diversos casos concretos. Muita prática já, no primeiro ano. Muita prática. Nós temos aulas práticas, onde nos são dados casos reais que temos de resolver de acordo com aquilo que aprendemos, adaptando os nossos conhecimentos. Portanto, temos muita prática inicialmente. Aliás, as nossas frequências são casos reais que temos de resolver e encontrar a solução. Nessa cadeira? Exatamente. Nesta cadeira e noutras também. Por exemplo, a Introdução ao Estudo do Direito 1 também funciona deste modo. Falamos de situações como a legítima defesa, o estado de necessidade. Aprendemos como a lidar com todas essas situações e a saber aplicá-las. Muito bem. Estou-te a ver como peixe na água. Direito era a área que tu querias e por isso estás a sentir tão bem. Sim. Muito bem, quer dizer que tiveste sucesso neste primeiro semestre? Posso dizer que sim, passei todas as cadeiras, não com notas muito altas, mas a clássica também não me permite que assim seja. Portanto, sim, estou satisfeita. Muito bem, ótimo, estás-te parabéns. E nós gostámos muito de ter por cá. No final do ano temos que agendar aqui uma vinda para depois nos dizeres como é que correu o ano e depois, obviamente, já vais ser doutora, já não vais ser caloira. Certo. Gostámos muito de ter por cá. Obrigada, eu também agradeço muito o convite. Até à próxima. Até à próxima. FM Boa Nova. Passamos agora à rubrica de Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Desta vez o assunto que nos traz é bastante pertinente, ora reparem. Desta vez trago um estudo que diz que os jovens com o estatuto socioeconómico mais elevado, bem como aqueles que têm a maior competência académica, têm menos valores pessoais e consciência social. Os resultados constam do estudo Be Positive, da autoria da psicóloga Margarida Gaspar de Matos, com base num inquérito de 2.700 jovens portugueses entre os 16 e os 29 anos, em que a média de idade rondou os 21,3 anos. Uma das principais conclusões deste estudo aponta para que os jovens vão perdendo a autoestima e a autoconfiança à medida que crescem. Os jovens mais novos parecem ser mais confiantes, sobretudo no que diz respeito à aparência e à autoconsciência, e sentem-se também mais competentes em situações sociais em comparação com os mais velhos. Tendo em conta uma perspectiva de desenvolvimento, os resultados surpreenderam na medida em que sugerem que os jovens precisam ter mais apoio e suporte no sentido de como crescer sendo saudável, feliz e positivo. No entanto, são estes mesmos jovens que demonstram ter menos valores pessoais e consciência social, aspectos que se enquadram no caráter. Relativamente às questões associadas com a escola ou universidade, os jovens que apresentam melhores resultados a nível de desenvolvimento juvenil são também os que se sentem frequentemente menos aborrecidos na escola e que apresentam menor pressão com os trabalhos escolares. Quanto a diferenças de género, os resultados não foram significativos à exceção, precisamente, da percepção relativa às questões sociais que parecem preocupar mais as raparigas do que os rapazes. Ainda no capítulo das desigualdades de género, existe maior pressão social e falta de oportunidades para as raparigas. No que diz respeito ao tomar o pequeno almoço, que é muitas vezes considerado como o melhor indicador único de saúde e bem-estar para a população jovem, aqueles que apresentam melhores resultados de desenvolvimento juvenil são os que reportam hábitos mais estáveis e frequentes de tomar o pequeno almoço. Por fim, relativamente às preocupações, condição bastante prevalente e que pode prejudicar o bem-estar dos jovens, os que evidenciam melhores resultados de desenvolvimento são os que se preocupam menos e cujas preocupações são menos intensas. Nesta mesma linha, o estudo conclui que, quando maior a intensidade das preocupações, mais presentes estão os valores de cuidar, os valores pessoais e a consciência social. Eu vi a Inês Garcia a franzir muito sobre o olho quando tu começaste a fazer esta análise. Inês, o que é que te apraz dizer sobre o assunto? Estou muito de acordo com esta notícia, porque acho que a maneira como nós estamos na sociedade, como tratamos e nos relacionamos com os outros, não está todo relacionado com o nosso sucesso académico. Acho que é uma questão de princípios e de educação que os nossos pais nos deram e também um pouco reflexo da nossa convivência na sociedade. Parece-me bem, a não ser que tu sejas a exceção que confirma a regra. Porque eu, se calhar, olhando para os jovens que conheço, até um bocadinho mais velhos que já estão na universidade, acredito que muitos se posicionam ali. Tu, de facto, serás a exceção. Sabes que há sempre uma exceção que confirma a regra, não é? É o que dizem. Boa Nova, irresistível. Conhecida como História, assim é designada a música de Diogo Pissarra. Lançada no dia 2 de janeiro deste ano, a música foi produzida com André Pissarra, seu irmão. Nunca fui tão honesto até aqui, pois nunca disse o quanto és para mim. Não consegui escrever-te o que senti. No dia em que apareceste, eu renasci. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento te leve agora, sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da minha história, da minha história. Sempre serás o fim e o início da minha história. Da minha história, da nossa história. E sempre serás o fim e o início da minha história. Nunca estive tão perto como estar completo por te ver feliz. E sei que nunca te agradeci por seres o que nunca fui para ti. E mesmo que o tempo passe lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento serás o fim e o início da minha história, da minha história, da minha história. E sempre serás o fim e o início da minha história, da minha história, da nossa história. E sempre serás o fim e o início da minha história. Vamos agora prosseguir com as notícias com a Inês Garcia e desta vez uma ótima notícia que nos enche a todos de orgulho, não é assim, Inês? É verdade. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaca a primeira mensagem de António Guterres enquanto secretário-geral da ONU. António Guterres pretende que 2017 seja um ano de paz. Na primeira mensagem oficial como secretário-geral das Nações Unidas, Guterres diz que há sobretudo uma pergunta que o assalta. Como ajudar os milhões de seres humanos, vítimas de conflitos e que sofrem enormemente em guerras que parecem não ter fim? O antigo primeiro-ministro português foi eleito a 5 de outubro para a tarefa mais impossível do mundo, como descreveu há décadas o primeiro a ocupar o cargo. A 12 de dezembro, Guterres prestava juramento e discursava perante a Assembleia Geral da ONU a favor do progresso de medidas contra o aquecimento global e das reformas na instituição, seja em matéria de orçamento ou de tolerância zero para crimes sexuais das tropas de manutenção de paz. Agora, na sua mensagem de arranque de um mandato de 5 anos, Guterres chama a atenção para a mais letal violência de que são vítimas as populações civis em vários pontos do globo. Mulheres, crianças e homens são mortos ou feridos, vendo-se forçados a abandonar os seus lares, tudo perdendo. Até mesmo hospitais e comboios humanitários são atingidos sem contemplação. E continua: nestas guerras não há vencedores, todos perdem. Gastam-se bilhões de dólares na destruição de sociedades e economias, alimentando ciclos de desconfiança e medo que podem perpetuar-se por gerações. Vastas regiões do planeta estão inteiramente destabilizadas e um novo fenómeno de terrorismo global ameaça-nos a todos. O ano que se agora inicia deve ser o ano em que todos, cidadãos, governos, dirigentes, procurem superar as suas diferenças, através do diálogo e do respeito, independentemente das divergências políticas, por via de um cessar-fogo num campo de batalha ou mediante entendimentos conseguidos à mesa de negociações para obter soluções políticas, defende. E termina: a dignidade e a esperança, o progresso e a prosperidade, enfim, tudo o que valorizamos como família humana depende da paz, mas a paz depende de nós. Em abril, no início da sua candidatura à liderança da ONU, Guterres teve de escrever um documento delineando a sua visão para o futuro, uma espécie de programa de governo. Neste documento, a prevenção e a diplomacia da paz eram já um dos pontos fundamentais. Quando em 2007 tomou posse o seu antecessor Ban Ki-moon, tinha pela frente os demónios nucleares do Irão e da Coreia do Norte, uma ferida sangrenta no Darfur, uma violência interminável no Médio Oriente, o prisma de desastres ambientais, a escala do terrorismo, a proliferação de armas de destruição maciça, a epidemia da SIDA, enumerava então a revista Economist. Agora, António Guterres não terá a vida mais facilitada e junta-se à lista uma realidade que acompanhou bem de perto enquanto Alto Comissário da ONU para os Refugiados, a maior crise de deslocados desde a Segunda Guerra Mundial, provocada pela guerra na Síria. Aos desafios, vem juntar-se a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, o país que isoladamente mais contribui para o financiamento da ONU. Crítico das Nações Unidas, não seria surpreendente se Trump reduzisse as verbas e minimizasse o quanto possível a instituição. Caberá a Guterres, um homem com carisma e sem medo de nomear os adversários nos seus discursos, mesmo que eles estejam em Washington ou em Moscovo, escreveu o Washington Post depois da eleição, convencer Trump de que tem mais a ganhar se trabalhar com as Nações Unidas. Esperemos que assim seja. Bem, desejamos, de facto, um excelente mandato ao engenheiro António Guterres, que obviamente será bom também para todos nós portugueses, mas sobretudo será bom para a paz do mundo. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora à rubrica Mundo Automóvel com o Micael Nunes. É verdade, uma vez findado o ano 2016, damos conta daqueles que foram as cores mais populares do mundo automóvel no ano passado. Tal como no ano passado, as cores neutras continuam a liderar as preferências. À semelhança de 2015, o branco, preto, prateado e cinzento foram as cores mais populares em todo o mundo, seguindo-se o castanho claro, vermelho e o azul. Para 2017, prevê-se um crescimento nos tons de azul, uma vez que é uma cor muito versátil no mercado automóvel, porque uma simples alteração na composição das tintas contribui para elevar o aspecto do carro ou distinguir a marca. A relevância deste estudo prende-se com o facto de quase 60% dos consumidores considerar a cor como um fator determinante na hora de comprar o carro. Há determinadas cores que eu não compraria um carro, e vocês provavelmente também não. Isso tem que ver com os gostos das pessoas, evidentemente. E agora temos Dakar, não é assim, Micael? É verdade, vamos dar aqui uma olhadela ao Dakar 2017. De volta à América do Sul, a prova mais dura de todo o terreno mundial arrancou na passada segunda-feira, dia 2, e estende-se até o próximo dia 14. Foi no passado dia 2 o arranque da edição 2017 do Dakar, que é descrita como uma das mais duras e exigentes dos últimos anos. Pela primeira vez, o Paraguai recebe a mítica prova todo o terreno, tornando-se no 29º país a acolher o Dakar. Foi precisamente em Assunção, capital do Paraguai, teve início a primeira etapa do Dakar 2017, uma especial cronometrada de 39 km num total de 454 km até Resistência, Argentina. Além das 144 motos, 37 coetes e 50 caminhões, 87 carros irão disputar a vitória na prova. Ao contrário da edição do ano passado, contou com a participação de Carlos Sousa, ao volante do Mitsubishi, desta vez não temos nenhum representante luso na categoria dos automóveis. Contudo, o espetáculo está garantido com nomes como Guinelle de Villiers, Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Sebastian Loeb. e principalmente Stefan Peter Hansel, que irá certamente tentar revalidar o título conquistado no ano passado. Já na classificação por equipas, a Peugeot parte como principal favorita, um estatuto conseguido devido ao quarteto de maravilha que a equipa francesa tem à disposição: Peter Hansel, Sainz, Despres e Loeb, mas também graças ao renovado Peugeot 3008 Dakar, uma evolução do 2008 que triunfou no ano transato. A curiosidade reside em saber se a Mini, que renovou os seus carros, e a Toyota, que apostou na fiabilidade, estão em condições de roubar o triunfo à Peugeot. Nas motos serão 11 representantes lusos, numa lista encabeçada pelos experientes Paulo Gonçalves, da Honda, e Hélder Rodrigues, da Yamaha. Os pilotos portugueses têm como principal adversário o australiano Toby Price. Agora resta-nos então ficar atentos diariamente às novidades do Dakar 2017. Muito bem, as saudades que eu tenho de um Paris-Dakar, de um verdadeiro Paris-Dakar, não era? Começava em Paris e acabava em Dakar. Agora é um Dakar na América do Sul. Sinais dos tempos. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos agora à Bárbara Coquim e ao tema da política, que desta vez é... Desta vez, Guterres em selos em homenagem dos CTT. Os CTT, Correios de Portugal, anunciaram recentemente a edição de uma emissão filatélica que assinala a eleição de António Guterres, de 67 anos, como secretário-geral das Nações Unidas. A emissão filatélica é composta por um selo com a imagem do novo secretário-geral, eleito em outubro passado, e por um bloco também com a imagem do ex-primeiro-ministro de Portugal. Com esta emissão, os CTT cumprem um dos objetivos das suas emissões de selos, a disseminação de terras e figuras relevantes para Portugal, gerando um objeto que permitirá registar o momento em que António Guterres inicia funções. A emissão do selo, com o valor facial de 80 cêntimos, tem uma tiragem de 105 mil exemplares, enquanto o bloco filatélico, com o valor de 2 euros, tem uma tiragem de 40 mil. O selo teve um formato de 30,6 por 40 milímetros e o design esteve a cargo de Vasco Martins. Para os colecionadores, os CDT informam que as obliterações de primeiro dia serão feitas nas suas lojas nos restauradores em Lisboa, Município no Porto, Zarco no Funchal e Antero de Cantal em Ponta Delgada. Bem, é política de braço dado com a filatelia. É uma forma de homenagear este político. Muito bem. Auguramos-lhe um bom futuro na ONU. Rádio Boa Nova. Continuamos agora com o Daniel Pereira, que continua aqui a colaborar connosco e nos vai continuar a falar do que se passou na festa de Natal na Santa Casa da Misericórdia de Galizes. Então, Daniel, o que é que nos queres contar? Vou fazer um pequeno balanço. Da festa de Natal? Da nossa festa de Natal, depois do convívio que nós tivemos. Juntamos-nos todos os utentes. Todos os utentes e os monitores e a direção da Santa Casa. E tivemos um pequeno convívio. Com comes e bebes? Sim. Ah, foi um lanche? Foi. Ou foi jantar? Foi um lanche. A jantarada? A jantarada. Muito bem. E isso foi no mesmo dia daquela Sim. festa de Natal que houve aqui na Casa da Cultura? Não. Não, foi Sim. dias diferentes. Foi... Olha, achas que é muito importante esses momentos de convívio entre utentes, entre a direção? Sim. Eu acho que sim, porque também é uma para nós utentes, também é uma maneira de interação com não só o convívio, não só o trabalho dos próprios profissionais que lá estão, sim. Mas também é uma maneira de interação com todos. Com os próprios utentes. E achas isso muito, e achas isso muito proveitoso? Sim. É. Portanto, esta festa de Natal da Santa Casa acabou por ter duas componentes: a festa aqui sim. na Casa da Cultura e essa outra de convívio, que é sempre também muito importante, sim. vivendo bem o espírito natalício. Sim, uma foi uma pequena homenagem ao Dr. António Gaspar. Certo. E a outra foi mais em contexto de... Da própria instituição. Da própria instituição. Muito bem. Então pensa no assunto de trazer-nos para a próxima, que poderá ser eventualmente o desporto que praticas, que não tarda nada, vai começar aí o campeonato. Falaremos ainda para a próxima. Ainda só estamos à espera do início de temporada. Ok, depois fala-nos disso. Sim. Até à próxima. Rádio Boa Nova. No mundo da música, isto é uma das coisas mais faladas. Na passagem de ano, foi a altura de atuações em todo o mundo. No Times Square, foi a de Mariah Carey. No início, correu tudo bem, até que o playback desligou. Mariah Carey respondeu logo com um vídeo. Estas coisas acontecem. Tenham todos um ano feliz e com saúde e um brinde em mais manchetes em 2017. De acordo com a equipa técnica, o sistema foi sabotado. I don't want a lot for Christmas. Make Ficamos agora com uma ótima sugestão de leitura que a Sofia Pereira nos traz porque leu este livro nas férias de Natal e recomenda-o vivamente aos colegas, não é assim, Sofia? Sim. O livro que trago esta semana é O Quarto de Jack, de Emma Donoghue. Para Jack, de 5 anos, o quarto é o mundo todo. É onde ele e a mamã comem, dormem, brincam e aprendem. Embora Jack não saiba o lugar onde ele se sente completamente seguro e protegido, é também a prisão onde a sua mamã tem sido mantida contra a sua vontade. Contada na divertida e comovente voz de Jack, esta é uma história de amor imenso que sobrevive a circunstâncias aterradoras entre a ligação umbilical que une mãe e filho. Li este livro nas férias de Natal, tenho a dizer que é completamente extraordinário e que toda a gente o deve ler. A mente de uma criança de 5 anos é, provavelmente, um baralho de cartas inocente e amoroso, onde se vai encaixando o puzzle da sua descoberta psíquica e física, tal como a do mundo. Jack conta a intriga com a sua inocência adorável e aventureira, que às vezes vai sendo misturada consoante as situações que presencia, as palavras que atende a sua mãe e, acima de tudo, quando a sua mamã não é mamã hoje, ou seja, quando a sua mamã não está bem, se altera todo o seu raciocínio. Na minha opinião, é um livro excelente. Levou-me a pensar não só na situação que a mãe de Jack atravessa e como ela decide contar-lhe, como Jack lida com tudo o que testemunha, mas também como ela é um menino diferente e especial graças à educação que a mãe lhe dá. Fez-me pensar muito como funciona a psicologia infantil e como podemos fazer as crianças melhores pessoas no futuro, pois como dissera Pitágoras, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Ou, como outrora disse Clint Eastwood, todo mundo fala sobre como deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Na verdade, deveríamos tentar deixar filhos melhores para o nosso planeta. Considero bastante importante que tenhamos esta reflexão. Pensemos bem no que os pais de hoje em dia expõem às crianças, seja em relação às suas atitudes ou aos gadgets. Que tenhamos em conta o quão essencial é ensinarem-lhes a bondade e o humor e que os devem praticar. E eles devem ser sempre o exemplo de educação que lhes dão. Num mundo em que a linha entre o caos e a esperança está demasiado ténue, devemos meditar onde a mudança pode começar. De facto, a educação é primordial, sem dúvida. Uma boa sugestão fica feita para os ouvintes e aqui para os meninos em estúdio. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com uma visita neste início de ano novo. Patrícia, vamos até ao norte. É assim? Boa tarde, senhor ouvinte. Neste início de ano, proponho que rumo até ao norte para visitar a cidade invicta. A cidade do Porto é sinónimo de boa comida, de gente simpática e solidária, de uma beleza e genuidade que não se encontra em muitas cidades europeias. E quem passa por aqui acaba quase sempre por voltar. Cidade com caráter, com personalidade, sotaque marcado e confundível. Parece estar disposta de maneira propositada para ficar bem na fotografia. E a luz não tem nunca que ser retocada. Convido-a a conhecer o Porto, a passear pelas ruas estreitas, a admirar a beleza dos seus edifícios, a conhecer os costumes e, como não, a sua gente. Aqui lhe deixo algumas propostas que o ajudarão a desfrutar desta bela cidade. Sente-se numa esplanada na zona da Ribeira. Peça uma bebida e um estremoço e simplesmente desfrute do momento. Viagem elétrico desde o Infante, no centro da cidade, até o Passeio Alegre. Na Foz do Douro, linha 1. Aproveite para passear a pé por esta bonita zona, onde o Rio Douro se encontra com o Oceano Atlântico. Reserve um dos almoços para comer uma francesinha, um dos pratos mais típicos do Porto. Trata-se de uma espécie de sanduíche com várias carnes e com um molho picante cujo segredo não se pode revelar. Nada melhor que uma visita ao Mercado Bolhão, para conhecer a gente mais genuína desta cidade. Desfrute dos cheiros, cores e sons únicos deste lugar tão especial. Visite o Museu de Arte Contemporânea, da Fundação de Serralves, e os seus inspiradores jardins. Entrada gratuita nos domingos pela manhã. Aproveite para visitar as Galerias de Arte da Rua Miguel Bombarda. Cada 2 meses organizam um sábado de inaugurações simultâneas, com música e animação de rua. Imperdível! Prepare-se para entrar num espaço mágico onde apetece ficar horas e horas. A Livraria Lelo é um ponto de visita incontornável da cidade. É considerada uma das mais belas do mundo. Visite o Palácio da Bolsa do Porto, considerado um dos mais belos edifícios do Porto e um dos mais ricos de Portugal. Cruze a Ponte Luís em direção à marginal de Vila Nova de Gaia. Aqui encontrará todo o tipo de bares e restaurantes, com vistas panorâmicas sobre o Porto. Assista a um concerto na Casa da Música, uma fantástica obra arquitetónica. Assista a uma obra de teatro no Teatro Nacional São João, inaugurado por segunda vez em 1920, depois de ser totalmente destruído por um incêndio. Viaje à Belle Époque, portuense, tomando um café no Café Majestic. Fundado em 1921, é um dos locais com mais glamour da cidade. Sob os 240 degraus da Torre dos Clérigos. Daqui poderá observar praticamente todos os pontos da cidade. Boa viagem e boas visitas. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas. Lembramos a todos os alunos candidatos ao Parlamento dos Jovens dos Ensinos Básico e Secundário que a campanha eleitoral decorrerá na próxima semana, nos dias 10 e 11 de janeiro, e as eleições terão lugar na sexta-feira, dia 13 de janeiro. Apesar de ser dia 13, vai ser dia de sorte, pelo menos para uma lista que vai ganhar e para as outras que também vão eleger deputados, evidentemente. Espero que seja aqui a de Micael, acho que aqui não há opositor, pois não. Os temas em discussão são para o ensino básico, os jovens e a Constituição, tens uma palavra a dizer, e para o ensino secundário, 40 anos da Constituição da República Portuguesa e do Poder Autárquico. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência, no dia 13 de janeiro. O Micael dirá que é obviamente na lista dele. Os outros dirão o mesmo. O que é importante é votar. E no dia 20 de janeiro terão lugar as sessões escolares do ensino básico e do ensino secundário. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou consultar a página web do Parlamento dos Jovens em www.parlamento.pt. Lembramos também que no dia 13 de janeiro, pelas 18h30, precisamente no mesmo dia, na biblioteca da escola sede, portanto na escola secundária, terá lugar a apresentação do mais recente livro do professor Dr. Luís Filipe Turgal, professor da área disciplinar de História do nosso agrupamento. A obra tem por título Tomás da Fonseca, Missionário do Povo, uma biografia. A apresentação está a cargo da professora Paula Malta e do professor José Eduardo Dias. Esta obra, que deriva da tese de doutoramento do professor Luís Filipe Turgal, reporta 3 anos de trabalho de investigação realizado com o apoio de bibliotecas e arquivos, públicos e privados, e de várias fontes de informação, desde impressas, manuscritas e orais. Trata-se, portanto, de uma excelente biografia histórica que preenche uma lacuna da historiografia. Aqui em estúdio estão todos convidados a estarem presentes neste dia e, obviamente, os senhores ouvintes também, na Biblioteca do Dr. Vasco de Campos, na Escola Sede, no dia 13, repito, às 18h30.